Hey, Bocho, ainda non sabes o que me pasou. Comprei uns calzóns e viñeronme sen joma. E agora que? E agora que? Mercalle uns tirantes para que non che caigan. Pero amarros ben, eh? Por un consumo san e a proba de tiróns, que non che caian os calzóns. Infórmate!